essa é pra você que caminha sobre em meio a essa sociedade embriagada. Você tá sozinho? Claro que não. Pode contar com nós e com o cara que tá lá em cima observando tudo. Você achou que ia ser suave, né? Nunca foi. Mas vale a pena cada segundo ficar por aqui, nessa selva, no meio de tanta gente maldosa, lágrimas, corações frios e poucos sorrisos. Vem comigo nessa guerra, sabe por quê? Eu sigo firme.